correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobre tudo além dessa infinita. Morria na cidade, eu não tinha nada, nada a temer. Mas eu tinha medo dessa estrada. Olha só, veja você. Que quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo, tudo ao meu redor. Mas tudo que eu sentia era que algo me faltava. E à noite eu acordava, encharcado de suor. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver um mínimo de paz. Não queremos lembrar o que esquecemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só, só merecemos a lei dessa infinita. Eu acho que sim, você finge que não. Mas nem por isso ficaremos parados com a cabeça e os pés. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre. Se toda a gente vive sem ter como comer, nenhum de nós sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos, que motivos temos pra estar atrás de baladas, nas entrelinhas do horizonte dessa highway silenciosa. Essa é finita. tão bonita. Highway. Esquisita.